My Gamers Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite! Ou bom solstício de verão! Esse é o 4 Games Podcast, onde a gente vai falar sobre rock nos games. E estamos aqui num crossover com outro podcast, a Máquina do Tempo! Rapaz! E aqui quem fala é Chicoio, tirando as dívidas, juros, dividendos, segundo os Titãs. E sexo, eu gastei mais dinheiro esse ano com show do que qualquer outra coisa. Tirando sexo, anda pagando muito, hein, cara? Tá foda. Olha, é foda mesmo. Pô, não, o sexo dele é só filme pornô, viu? É tu que sustenta brasileirinhas. E eu sou o Leandro Bucol. E cara, depois de ouvir esses caras do 4 Games, eu descobri que eu sou um noob classe A dos videogames, cara. Eu não conheço nada, só sei matar zumbi. Oh, já é a melhor coisa de fazer no videogame, pô. Eu sou o Walkie Talk e eu parei no Atari. Então você só devia gostar de mim, hein? This is going to be rough. Come close, closer to the speaker. Place the speaker against your body. Now feel the sound of my voice as it travels up your spine. Eu sou o Vivard e além de gostar do Blaze Bailey, o Garrett Runner era o melhor vocalista do Valhalla. Oh my God! Olha só! Olha só! Eu não entendi. Caraca! Eu estou sendo irônico. Desvio de caráter, a gente perdoa. Estamos cá nós para mais uma leitura, ou melhor, não leitura, de e-mails. Ah, vamos ler um aqui, dois, sei lá. Tem muito recado pra dar essa porra. Muito tempo, porra. Ele tá grande pra cacete. Vamos começar com um recado, vai. Agora, queridos ouvintes e ouvintas, vocês podem acessar o nosso sítio através do 4games2.com.br ou 4games2.com.br. Estão até falando que a gente tá meio clube da luta, né? É, o pessoal vai curtir nossa abertura nova. E vocês também podem mandar e-mails novos. Os velhos ainda estão funcionando, tá? Mas vocês podem mandar um e-mail agora para qualquer porra, arroba fartgames2.com.br. Nós recebemos. É, se você quiser escrever sua mãe, arroba fartgames2.com.br, chega. Se você escrever pra sua bunda, arroba 4games2.com.br, chega. Se escrever contato, arroba 4games2 também chega. Podcast, arroba 4games2 também chega. Se você quiser escrever para Kratos, arroba 4games2.com.br também chega. É. Vamos ler um e-mailzinho, vai. Deixa eu sortear um aqui. Não vai dar tempo, porra. Deixa eu mandar aqui. A gente contratou essas minas com roupa de couro aqui pra podia só pra gente esfregar. Deixa elas levantar um e-mail. Peguei. Opa, Patrick Borba Cabeleira. Será que Cabeleira é o nome dele ou é porque ele não apara os pelos tubianos? Baixou o 4 Games Santo nele, ele comentou todos os posts um dia. Hugo PBC. Tenho 15 anos, a idade chave de 4 Games. Moro em Tapes, Rio Grande do Sul. Sou estudante, pretendo exercer a profissão de jornalista ou publicitário, ou as duas. E conheci o 4 Games pelo famoso João Luiz, o Hugo Johnny Ryder. Ah, cravinha carta do Rio Grande do Sul? Gostaria de dizer que sou um grande fã de vocês e que, sinceramente, um dos meus sonhos atuais é ajudá-los no crescimento do 4 Games, tirando as propagandas e divulgações que eu já faço. Agradeço por continuarem a atualizar este incrível blog que me faz rir muito e descobrir muitas coisas como os podcasts. Que maravilha. É, me faz analisar os jogos por outros ângulos e descobrir alguns jogos da melhor maneira possível. Me desculpe pelo grande e-mail, esse e-mail não tá grande, meu filho, você não tem noção do que a gente recebe aqui. Como é que ele fala? Ele fala aqui, ó, novo Internet Explorer 8, mais rápido e muito mais seguro. Baixa agora. Agora é grátis. Ó. A gente lê tudo. É. 15 anos. Puta, recebe meio de cara de 15 anos, né? É a chave dos nossos ouvintes. Por favor, garotas de 15 anos, mandem e-mail também. Eu posso até ser o seu paraninfo. Não, garotas de 18, por favor. De 15 anos tá, da cadeia. Tá 15 anos da cadeia. Como é que chama a festinha de 15 anos? Debutantes. Debutante. Sei lá. Então, eu posso trabalhar nesse esquema, mas eu tô precisando uns trampos. Você quer ser o príncipe das meninas? Aí eu tiro as meninas pra dançar lá, dança com a de 15 e 14 e 18 no canto, sacou? Ah, tá. Você tira as fotos com a de 15 pra sair no albinho e cata as amigas mais velhas. Exato, né? Exato. Entendi. Ah, é. Tem que dar uma desculpinha do som, que o meu som saiu uma bosta mesmo. Ah, é verdade, teve problemas. O meu PC não aguenta mais. Mas agora eu estou de PC novo, como diriam os Beatles, which a little help with my friend. Que é uma fonte de um, a placa do outro, a memória de um. E eu construí uma máquina Frankenstein nova aqui, tá vendo? Mas a parte de dentro é tudo doação agora. É, muito bom. Como diriam os nossos convidados de hoje, muito bom. Petinho. Mais um recadinho, que nosso amigo Furlan, aquele do pod de jogos musicais. Ele é professor mesmo, vocês podem pensar que é zoeira, mas é verdade. Nós estamos colocando aí no post o flyer dele. É uma clínica de férias pra aprender a tocar as músicas dos Guitar Heroes numa guitarra de verdade. Exato! É, rapaz. Pra você que é moleque, que tá empolgado com o jogo e que quer aprender a tocar de verdade e não quer ficar aprendendo a tocar naquelas escolinhas que só ensina a tocar Legião Urbana, Renato Russo pra catar as gordinhas. Aprender a guitarra, não é uma guitarra de verdade? É, rapaz, nosso primeiro jabá e não estamos ganhando porra nenhuma, cara, disso. Eu ganhei a fonte no mico. Eu não. Criançada, prestem atenção no que vocês vão ouvir. Vocês podem não entender de primeira, mas esse é um pod pra ser degustado, falou? E pra ser acompanhado com nossa pauta que estará disponível no post. Daqui uns 5, 10 anos vocês ouvem de novo e veem como a gente falou coisas importantes. Exato. Não, não. É mais legal que eu dá pra pôr os dois. Né? E agora, entrevista? Vamos fazer entrevista? Vocês ouviram aí na introdução que temos um convidado novo, importante, internacional. Esse aqui foi foda, por isso que o pod atrasou, porque é uma merda conseguir pra caralho parar esse cara, né? É. Agora a nossa entrevista aí com o nosso convidado ilustre, importado da Califórnia, é isso mesmo? Califórnia. California Girls. Ah, eu tinha um disco aí que tinha ele meio pelado na capa. No... Só tem três músicas. É California Girls. É isso aí. Então vamos lá. Aí, Dave. É um prazer estar aqui com você, rapaz. My friend, how are you today? Opa, melhor agora. Ah, só pra ilustrar pra essa criançada cabeça mole que não sabe quem que é o nosso amigo Daily Roth. Dá uma palhinha pra nós aí, tio. I live my life like there's no tomorrow. And all I've got, I had to steal. Não reconheceram? Taca outra aí. Taca aquela que eu gosto, que eu já falei pra você. Teacher, stop that screaming. Teacher, don't you see? Don't wanna be no uptown fool. Maybe I should go to hell, but I'm doing well. And teacher needs to see me after school. Aê, rapaz, maravilha. Quem não conheceu não é digno de ouvir Forgames. Tipo, a gente vai fazer essa entrevista aqui. Pode falar em português contigo, você entende, doutor? You don't have to speak English. Beleza, então ele vai falar inglês, vocês se virem e leiam aí a legenda no seu MP3 player. Ou se quiser a gente dá uma manuscritada, pode, sei lá. É, faz por escrito. É um close caption. É, que você tem que acompanhar rolando com o mouse. Isso. E aí, como é que tá o Van Halen agora? It's the beginning of a whole new phase. Essa fase nova aí tá meio esquisita, né? Aquele gordinho lá tá foda. Mas... aí é foda, né? Fala aí, essa nova fase aí... Vai sair o disco novo do Van Halen, pelo amor de Deus, rapá! Só me confirma que esse novo disco do Van Halen não vai ser emo, rapá. No, not at all, come on. Porque todo mundo tá fazendo essas coisinhas meio emo. É, e o que a gente pode esperar desse próximo disco do Van Halen, então? You know what, guys? What we're bringing is so unusual that you just think of it in terms of it's all going to add up to a ticket later or a t-shirt later, what have you. Bom, já que eu tava falando que o Ed aí tá ficando com a cara do QX, ele já deve ter parado, né? De encher o rabo do cigarro aí. I think that's a question between Ed and Jesus. Bom, o Van Halen vai ter um Guitar Hero que vai ser lançado esse ano. Você acha que o Guitar Hero Van Halen vai vender bem? Oh yeah, these songs are familiar to you in a way that you may not have ever bought one of my records, but you heard my voice coming out of the stereo behind you in the drive-in at the Burger King. You heard it at the local lake or the local beach, whatever. O quão difícil que você acha que vai ser para essa molecada cantar suas músicas no Guitar Hero? Yeah, and how hard is it to sing Dance the Night Away? I tell you, para mim não vai ser difícil porque eu canto pra caralho. Vocês podem ver nos vídeos aí das nossas festas bêbadas de Guitar Hero, SingStar e Rock Band. E saiu até o guitarrista do Metallica. O que você achou, mano? Metallica. God bless them. I love those guys. I know them. That kind of anger, that kind of dark works perfectly for them. É verdade. É, o esquema é outro, né, cara? Descontração e tal. Assim, Yankee Rose é uma música animal. Ah, falando na Yankee Rose, que saiu, que tava no GTA 4, o que você tem a dizer sobre ela? Que essa música é a tua melhor música... Solo. Solo. This is classic old school hard rock in terms of it's got melodies and it's got end of the world thug riffs. It has a sense of humor to it that is wrap around smiles. O que você acha do Pé de Galinha lá, o Chicken Foot? A banda com o Sammy Hagar, Michael Anthony, os dois ex Van Halen, Satriani e o Chad Smith do Red Hot Chili Peppers. Você acha que essa porra vai dar certo? No, I think that they're probably a little bit towards trying to repeat the past, and I want to try and take something into the future. I think we had something really unique. E cara, se eu quiser contratar Van Halen pra uma tour aqui, quanto que eu pago pro show? Something like $1 million a show. Caceta, cara, hein, tio? Vocês vão vir pro Brasil ou vai sair rolar de novo? We're gonna tour everywhere, South America and so forth. This is the perfect band for them. Você se considera um cara de sorte? Oh yeah! Swedish supermodels cheering over here, German supermodels cheering me on over here, looking good. Man, you're lucky. I wanna be able to say no. I tried everything on the menu. Twice. Maravilha. É, e agora pra finalizar, cara, se você vier aqui pro Brasil de novo, sinta-se convidado pra gente tomar uma cervejinha junto, rapaz. You trying to hit me up for dinner? É, depende do ponto de vista. Because I'll take your whole motherfucking country to dinner on this one, baby. Leandro, aí, pelo que eu entendi, ele já tem uma experiência, certo? Leve. Depois que eu vi o grau, cara, dos Four Gamers, leve. Você já jogou na sua vida Rock'n'Roll Racing? Não, nunca joguei Rock'n'Roll Racing, cara. Rock'n'Roll Racing, cara, era um jogo que tinha pra Mega Drive e Super Nintendo, que foi a primeira vez que foi apresentado pro povo da boca. O que que era rock? Da boca. É, da boca. Olha, a trilha sonora dele aí, ó. Tem Black Sabbath Paranoid, Tipo Off, Barton Be Wild, a Beth Subbando, George Trollhood. George Troll. Trollhood. Muito bom. George Troll, no good. E a nossa querida Highway Star, certo? Clássica Highway Star. Clássica Highway Star. Highway Star que tá presente na abertura do Rock Band 1, né? É. Sim. É uma abertura fodida. O melhor air guitar que eu já vi na vida foi um cara tocando Highway Star no show do Deep Purple. O cara tá alucinado lá, tocando larguita lá embaixo, antes de começar qualquer coisa. Que maravilha. Ah, cara, mas de Purple é uma das primeiras coisas que você aprende a tocar é a guitarra, né, cara? Pô, Highway Star, Burn e principalmente Smoke the Water. Smoke the Water, que foi mais fácil tocar numa guitarra de verdade do que no Guitar Hero, cara. É, na dificuldade que o Vivaldi joga, qualquer música é mais fácil, né? Você joga em qual dificuldade, Vivaldi? Sempre expert, cara. Eu acho até ruim jogar nas outras. É o que eu recomendei pro Octoc fazer, cara. Porque assim, quando eu fui jogar com o Octoc a primeira vez, eu jogo na Medium, né? Assim, uhum. Sou garoto, tá. Ele ficava preenchendo os espaços vazios das músicas com som, entendeu? Isso que eu fazia quando eu jogava nos outros. A bateria, cara. Ele joga na Expert. Quando eu fui jogar bateria no Rock Band, eu não consegui jogar em nenhum nível que não fosse Expert, porque eu tô com a levada na cabeça, aí tem coisa que você não faz. Sabe? Eu já acho ruim quando as músicas têm dois bumbos, que até então, né, não tinha dois bumbos no Rock Band e Guitar Hero. Agora tem? Nos Guitar Hero agora tem, a partir do Metallica tem. E o Rock Band vai ter também. Que maneiro, hein? Agora a coisa pode ficar interessante. É, agora quero ver neguinho sair tocando Slayer. Você sabe que eu sou completamente frustrado, né? Eu não toco nada, nunca consegui. E aí eu lido com tudo isso dentro do Rock Band, dentro do Guitar Hero. É, eu tô passando por essa fase agora. Eu comprei guitarra, tô com ela aqui e tal, aí eu paro pra tocar. Aí, mano, eu não consigo tocar Slayer, vou ter que tocar no Guitar Hero pra tirar minha frustração. Pra tirar. É foda. Eu confesso que eu não tenho intimidade nenhuma com qualquer tipo de videogame. Eu tentei jogar Guitar Hero, Rock Band, etc, mas, cara, não consegui. Pegava aquela guitarrinha com 5, 6 botões. Cadê? Eu quero mais corda. Caramba, numa guitarra de verdade eu tenho 144 notas, agora eu só tenho 6. Ah, separou tudo. I wanna rock! A gente tava falando de Rock and Roll Racing, né? Isso. Alguém me lembra o que é essa primeira música aí que eu não lembro? Henry Mancini, rapaz. É. Cara, o Henry Mancini. É aquela... Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, ah, essa mesmo, tum, essa tum, mesmo. Tum, tum, tum. Ela foi trilha sonora dos Irmãos Cara de Pau também, cara. Isso. E o Henry Mancini, ele foi... imortalizado com a Pantera Cor-de-Rosa, né? Exatamente. É dele também. É dele. O Henry Mancini era um puta compositor de música de cinema e de séries. Essa música do Peter Gunn era... Eu lembro do Woody Cobb. Peter Gunn, detetive dos anos 20, dos anos 30. E essa era a música que abria os episódios, né? Era a música de abertura. E ficou famosíssima por causa desse riff. Aliás, o Henry Mancini é um riff maker tipo Tommy Iommi, tipo Rich Blackmore, cara. O cara que faz a da Pantera Cor-de-Rosa não é qualquer um, não, né? É, cara. Ele era o compositor preferido do Blake Edwards, né? Um grande diretor de cinema. O filme do Blake Edwards, Vítor ou Vitória, que tem a trilha sonora do Henry Mancini. Eu tenho medo quando eu ouço esse nome Mancini, que uma vez eu fui num restaurante com esse nome aí, Família Mancini, que foi o primeiro restaurante do Brasil a parcelar a conta. Olha só, é quase é o Casas Bahia da gastronomia. É, mas você não imagina por que eles parcelavam a conta, né? Ah. Não, eu tô tentando construir a cena. Por quê, cara? Porque você vai fazer umas 100 gramas lá, é R$99. Essa aí é aqueles antepassos. Aí você pede um macarrão, 150 pau. Você vai pedir um vinho, 220. Meu Deus do céu. A Coca é 30 conto uma latinha. Cara, tudo porções individuais. E por que que você foi lá, cara? Você tava recebendo Lula, alguma coisa assim, cara? Nesse dia eu fui com meu pai lá, meio inconsequente, sabe? Todo feliz. Ah, vou levar vocês num restaurante que eu vi lá que tem fila, parece ser mó legal. Eu, porra, fazer fila e tal. Chegou lá, tomamos. Mas não voltamos atrás não, a gente pagou fila, três vezes. Você sabe que uma vez eu fui fazer isso, né, assim, logo depois que meus pais se mudaram do Rio, aí a primeira vez que eles vieram pra cá, eu falei, pô, vou receber meus pais bem pra cacete, né, aí peguei meu pai, minha mulher, meu irmão, minha cunhada, eu falei, vamos almoçar no restaurante, aí levei num restaurante bacana aqui do Rio, uma churrascaria bacana, fui e tal, papá, na hora de pagar a conta, eu falei, pô, pai, você sempre paga a conta, agora eu vou pagar, fica tranquilo. Não, não tô assustado. Erro. Tava tranquilo. Ô, pai, você não, pode falar isso depois que a conta chega, rapaz. Que isso? Pois é, cara. Pois é, quando eu vi a conta, cara. Assim, mal conseguia respirar, mas eu paguei. Tive que manter, né? Paguei. Aí, olha qual é a ironia do destino. Quando eu vou pegar meu carro, o manobrista entrega meu carro todo batido. Caramba, e o valor do conserto foi o mesmo valor da conta. Caramba, ele capotou o carro? Não, cara, ele raspou a lateral inteira num poste, sabe? Inteira, inteira, inteira. Eu olhei aquilo e falei, é, meu amigo. Lei da compensação. Aí eu tive que voltar no restaurante dessa vez para receber o dinheiro que eu tinha pago. Esse Rock and Roll Racing, ele é de moto, cara? Não, esse Rock and Roll Racing é uma corrida de carro futurista com aquela visão 3D que engana dos joguinhos antigos, que eles falam que é isométrica, né? Sei. O foda é que muita gente que jogou isso até hoje não sabe as bandas. Eu tive a experiência de um lugar que eu trabalhei, eu colocar pra trocar lá de Purple Highway Star, aí o cara, mano, eu conheço a música de algum lugar. Aí o cara ficou um dia pensando. Aí ele, mano, era do Rock and Roll Racing. E o cara era um forrozento que... Forrozento. É, o cara só gostava de forró, mano. Forró e reggae, eu odeio. Forró e reggae por causa daquele cara. Olha! E a música que eu mais odeio na minha vida também é por causa daquele cara, que é a música do Outkast. Que foi logo na época que saiu, e aquele vagabundo ouvia no repeat o dia inteiro. Tá vendo, vagabundo? Você gosta do Outkast? Eu ouvi um do Máquina do Tempo. É isso que eu tô falando. Cara, eu acho... Quem não gosta de Rei A tem problemas, cara. Porque não tem como não gostar daquela merda, cara. Eu tive como não gostar. Que isso, cara. Você se leva a sério demais, cara. Não, é só... ouve ela o dia inteiro no repeat. Tem música que não dá, mano. I wanna rock! Um jogo de moto é o Road Rash. Road Rash. Esse eu já vi mas eu nunca tinha jogado, mas eu já tinha visto em algum lugar. Ele é pra qual console? Body Rush tem versão pra tudo que é coisa. Começou no Mega Drive. Tá, começou no 3DO. Não, começou no Mega Drive. E a lista de música aí, vocês podem estar vendo, tem o nosso querido Soundgarden. Grande Soundgarden. Essa lista aqui, cara, é quase toda grunge. Era época, especialmente, né? Essa do Soundgarden, eles tiraram quase tudo no mesmo disco, né? É, eu tenho a simpatia por esses jogos, assim. Eu acho que 70% do meu gosto musical veio a partir de videogame. Muito bom! Uma coisa que eu tenho percebido muito, que eu tenho acompanhado por fora, é que videogame tem sido indiscutivelmente uma puta plataforma de divulgação de música, de novas bandas e caramba 4. É, principalmente depois dos Guitar Hero, né? Pô, principalmente. Exatamente. Eu ia falar isso, Vivaldi, assim, eu achava que era depois do Guitar Hero. Depois que eu vi esse material que vocês mandaram pra gente, cara, não, isso já tá acontecendo há muito tempo. É... Pra mim, começou com o Tony Hawk. Mas vamos fazer uma ordem cronológica aqui. Deixa eu só voltar rapidamente, já que você falou que as pessoas não têm o hábito de conhecer as bandas, do Rock'n'Roll Racing, da Golden Earring, cara. Eu fiquei impressionado de ter alguma coisa da Golden Earring aqui. Eles são, se não me engano, eles são holandeses, não são, cara? Não, e essa música só tem no jogo do Mega Drive, no Super Nintendo não tem. É um achado. É uma banda da década de 70, né? O álbum dessa música, Radar Love, é o do Montan. E, cara, o que eu sempre achei interessante nessa banda é que essa fase aí, né, da década de 70 e tal, foram uns moleques de 13, 15 anos e tal, que se juntaram pra fazer uma banda, uns holandesezinhos, sacou, cara? É o Hanson da Holanda. Não, e um detalhe é que essas músicas eram todas em MIDI, né, no, do Rock'n'Roll Racing. Nossa, então quase não daria pra reconhecer, né, cara? Se a gente batesse o ouvido assim, comparar com o original... Assim, eu já conhecia... Praticamente todas, né, que eu me lembro. Mas assim, eu só identifiquei depois de alguns minutos jogando isso aí na época. Do Rod Rash também, tem duas bandas que eu gosto muito, que é muito difícil achar alguém que conheça. Monster Magnet. Monster Magnet, puta que pariu. Monster Magnet, muito legal. Eu cheguei pra ter aula de guitarra no primeiro dia, falei, ó, eu quero tocar essa música. Aí o Furlan, que é o nosso professor, ele tá no pod de jogos musicais, ele olhou pra mim, cara, você quer tocar isso? Até que enfim, eu achei uma pessoa nesse mundo que conhece Monster Magnet. Puta que pariu. Aí ficou os dois lá. Sabe quando você tem aquele descobrimento que você nunca podia ter falado daquela banda com ninguém? É, o Octoque já falou um pouco disso no Máquina, assim. Um dos problemas que aconteceu no cenário grunge, falando de grunge porque o Road Rash é quase todo grunge. Ah, sim. É hard rock grunge praticamente, só. É, pois é. O Pau, puta, uma banda com esse nome é foda, né? É. Você gosta de Pau, Edivaldi? Quem é que gosta de Pau? Não, nem da banda e nem do outro. Não conheço nenhum Pau, cara. Põe sotaque pra aliviar, fala que é Pau. É Pau, é Pau. Mas Pau é uma banda boa. Tem que falar banda antes, você não pode falar que Pau é legal. A fase do grunge, quando brotou Nirvana, o próprio Soundgarden, o Pearl Jam e tal, eles criaram uma certa sombra que abafaram coisas como Monster Magnet, com o Pong. O Therapy que tem uma interrogação no nome aí. É Therapy? Só que, cara, o Therapy eu acho que ele conseguiu o seu espaço, né? É, ele conseguiu. Independente do cenário. Mas o resto viveu muito em sombra, então realmente não é comum encontrar gente que conhece Monster Magnet. Essa Swerver Drive eu não conheço, por exemplo. Swerver Drive. Swerver Drive. Eu só ouvi isso em jogo. Só ouviu em jogo, eu não conheço. E o foda de gostar de música através de jogos é que tem banda que você nunca vai achar na vida. Que nem o Rod Rash, o Jailbreak. Cara, eu fiquei impressionado com isso, cara. Com essa listagem. Rod Rash, Jailbreak. Que não tem Jailbreak, né? É muito estranho. Tem um monte de jogo que tem esses nomes de... É, que nem saiu um jogo de corrida agora chamado Fool. Já imaginei a música de abertura. Fool, né? Do Metallica. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Não. É um tecnozinho em meia boca. Em compensação, o Burnout Paradise toca a Paradise. Quadrou certinho. Olha. Ó, pelo menos, né? Pelo... Os caras aproveitaram. Isso que é oportunismo. Isso aí deu certinho. Acho que colocaram o nome do jogo de Paradise só pra meter a música lá na abertura. Só pra meter o Paradise City ali. Tem a música do Guns, beleza. Já garantiu metade da venda. E com isso já pagou as suas. O que eu acho? Tadinho, ele tá precisando fazer uma lipo. Aula de canto que é bom nada. Não, é. Lá já foi estrupado as cordas vocais, não tem jeito. Mas eu fiquei impressionado com a Road Rash Jailbreak, porque, cara, é uma lista inteira do cenário mais underground do mundo, né, cara? Totalmente. Eu só conheço o Home Cooking. E eu vou procurar essas bandas, eu só acho a música do Road Rash Jailbreak. Eu só acho a trilha sonora deles. A única que eu acho, assim, é o Chevelle, que ficou famosinho depois, tem até pra baixar no Rock Band. E o resto, mano. Esse Home Cooking também é legalzinho. É, o Home Cooking eu já conhecia, mas era a única também. Um que a banda chama Your Mom. Escreve sua mãe pra procurar, né? Download Your Mom. É. I wanna rock! Um que tem umas músicas conhecidas que vem antes do Jailbreak é o Road Rash 3D, que foi por onde eu conheci o Sugar Ray, antes deles virar boy band. Oh. É, com Every Morning, né? É, pelo amor de Deus, né? Pô, essa Speedrun California é boa. Não, um jogo de que você tá com moto, dando porrada em todo mundo na corrida, ouvindo Speedrun California é. O jogo é datado pra cacete, mas eu gosto de jogar ele de vez em quando só por causa das músicas. Essa do Kid Rock também, antes dele virar aquele rapero nojento que ele virou, né? Putz! Oh, não, é, cara, eu não entendo o Kid Rock, cara. Eu não quero entender o Kid Rock. Não entenda, só ouça os primeiros dois discos e queime o resto. Foda-se o resto, né? Eu não perdoo o Kid Rock por ele ter matado uma música do Lynyrd Skynyrd, cara. Qual que ele matou, cara? Eles regravaram o Give Me Back My Bullets. Putz. Com o próprio Lynyrd tocando, só que, é né, duetozinho ali. Mas quando o Kid Rock abre a boca, puta que pariu, fudeu, estragou a música. É, eles devem ter se empolgado com o Walk This Way, né, com o Run DMC. Por aí, talvez. Caraca, cara, bem pensado. Depois do Walk This Way, depois do Bring The Noise, cara, teve uma porrada de banda que queria fazer mistura de rock com rap. Walk This Way foi o que começou o New Metal, não é? Mais ou menos. Se misturar ela e o do que você falou do Anthrax, né? Na verdade, o que começou mesmo, que deu início, né, meio que sem querer a isso, foi realmente o encontro do Public Enemy com o Anthrax, fazendo Bring The Noise. A partir daí, inclusive, o Scott Ian, o guitarra do Anthrax, perguntam pra ele, né? Poxa, como você se sente sendo assim considerado o pai do New Metal por causa daquele encontro, não sei o que ele... Se eu soubesse que isso aconteceria, nunca teria feito. Agora sabe o que eu fico pensando? Lembra aquele papo que a gente teve ao toque dos peitinhos? Peitinho! Tá liberado o peito aqui nesse pod, hein? É liberado coisa pior também. É liberado coisa pior também, pode ir mais agora pra baixo. Agora explica qual é o peitinho, cara, que tu é um cara casado, eu posso falar de peitinho à vontade. Eu tô falando com a TikTok, é o seguinte, deve ter alguns produtores executivos do cinema que depois que eles olham assim e pegam e falam, caralho, isso vai dar sucesso, põe essa trilhinha e peitinhos. Aí quando chega o roteirista falando não sei o que, ele pergunta logo antes do roteirista mostrar qualquer coisa, cadê o peitinho, porra, peitinho? Não, mas peraí, moço, eu tenho que botar o roteiro aqui nesse negócio. Tem que acontecer uma trama aqui, um subtrama. Todo mundo tá tudo bem, põe peitinho, mas tem que botar peitinho em tudo. Põe lá correndo aí, molhada já era, né? Camiseta branca molhada, pronto. Camiseta branca na chuva. É a única cena que eu lembro do filme de Tomb Raider. Aí. Peitinho! Eu não lembro de outra, eu só lembro dela correndo no final lá, em slow motion. Mais nada. Ela quando tinha carne, né? Que agora a Angelina Jolie tá um... Ela tem um peito e é uma varinha. É a teoria dos peitinhos. Eu acho que existem empresários de música que fazem a mesma coisa. Isso acho que começou com o Frank Zappa, hein? Joe's Garage. O Wet T-Shirt Time. da camiseta molhada. Muito bom. Meu sonho ainda é ir no show que tenha isso. Esquema de camiseta molhada, né? Ou levantar as minas pra dar uma... Ah, é só ir no show dessas bandas farofeiras, tipo Orange da vida. Sempre tem. Eu fui no show do Oasis, em esperança de ter isso, né? Mas só rola isso lá na terrinha deles. Ah, mas eles são todo bando de viadinho, cara. Eles não gostam disso, não. Não, mas tem vídeo dos caras lá pedindo e as minas levantando, rapá. E as minas não pensam duas vezes, né? Vai ver, eles levantam pra saber como que eles querem colocar implante neles. Aí ver qual que tá mais bem feitinho, né? Eu já vi história de mulher que falou que ia pra show levando duas camisas porque sabia que a primeira ela ia rasgar histericamente. Ia jogar. É. Sim, eu já vi isso também. Porque ela sabia que a primeira ela ia rasgar, apagar peitinho e vestir a outra por cima. Não, e show do Vanda, as meninas devem ir com duas calcinhas, né? Ou não. A ideia talvez seja essa. I wanna rock! Seguindo isso aí, eu coloquei um joguinho muito querido, Courier Cry, que você era um entregador de bicicleta. É o mesmo estilo do Road Rash. O jogo é velho, é feio. Mas tem uma trilha sonora. Foi a nossa primeira trilha sonora, até antes mesmo do Road Rash, que começou a licenciar umas bandinhas assim, bem pouco conhecida, que depois ficou conhecida, tipo Seven Seconds, né? Seven Seconds, é verdade. O Cadillac Kids eu cheguei a conhecer Cadillac depois. Esse disco é mais ou menos que época, você sabe dizer? 94. No... Tinha que ser, cara. Anos 90. Anos 90 foi a década do underground, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Provavelmente a galera aproveitou videogame sendo lançado assim, vamos lançar banda nova, vamos aproveitar e lançar banda nova aqui. O que tem a ver? É, e era o canal, né? Era o canal, é, com certeza. Era um bom canal e com certeza é muito mais barato você pagar os direitos de uma banda underground do que você pagar os direitos de uma top, Metallica. Né, é, e nos anos 90 foi a década do underground porque o que tava no top das paradas era horrível, né? Exato. É, por isso que a galera exatamente. Tava correndo pro underground. E juntou com a mídia, né? Que do CD pra jogo, que os caras alucinados pra meter música licenciada, né? Principalmente em jogo de esporte radical, de corrida, que era só tacar uma trilha sonora punk lá, até o hip hop chegar e fuder com tudo, né? Foda. Mas vem cá, esse Courier Crisis, ele era pra qual console? Pra PlayStation e Sega Saturn. Ah, então já era CD mesmo. Já era CD. Né? Já estamos falando da boa e velha bolachinha prateada. Aí acabou MIDI. Exato, aí é tudo digitalizado. Temos a minha série querida Tony Hawk. Tony Hawk 1, você coloca um CDzinho lindo lá. Toca o quê? Los Kennedys Muertos. A menina da polícia. Muito bom, bueno. Muito é. Dead Kennedys é sempre bom, cara. Vossa Excelentíssima Presidência de Clube Afra, cara. Versão censurada pelo jogo pra poder vender. Em vez dele falar o Suck My Dick, é Suck My Deep Leak. Olha só. Tem mais banda do que isso que a gente vai comentar, só fiz uma ressaltadinha aqui. Suicide Machines com New Girl, que é uma berralheira linda. Temos Primus, queridinho do Senhor of Talk. E meu também, com porra. Certeza. Mestre Les Claypool é uma sumidade, cara, no baixo. Crianças, se vocês acham que tocar guitarra é legal, é porque vocês nunca ouviram Les Claypool tocando baixo. Vão ouvir Primus. É. Depois a gente conversa. Mas não vão para Les Claypool sem antes passar por um período de adaptação. Pega um Flea, o Red Hot, vai se adaptando, vai quebrando. É, cara, Primus são drogas pesadas. É. Dubes, pega o True Hill. Assista a abertura do Touch Park. Exato, muito a trilha sonora do Fã Robô, né? Que já faz um link direto ali com a Suicidal Tendencies, né? O True Hill. Exato. Suicidal Tendencies com a que eu interpretava que era Psycho Virgin. Na verdade é Psycho Virgin. Vision. Psycho Vision. Essa é uma das músicas que eu batizei na minha cabeça de um jeito e eu nunca vou voltar. Você sabe que existe um site americano que o nome dele foi baseado num erro muito comum que os americanos têm com o negócio de música. Música do Jimi Hendrix. Quando ele fala, excuse me, why I kiss the Sky, muita gente falava, excuse me, what I kiss this guy. Então, teve um pessoal americano que fundou o kissthisguy.com, contando todos esses erros muito comuns. Quando tem Purple Haze no Guitar World Tour, ele tá kissthisguy. Ah, vá. Tá. Ah, vá. Ah, pode ver a letra. Ah, meu Deus, tá aí, cara. Jimi Hendrix influenciando o Renato Russo. Olha só. Cara, vocês já viram um quadrinho do Robert Crumb, que é o Blues? Sou fanático desse quadrinho. Uhum. Neste quadrinho do Blues, tem uma parte em que o Robert Crumb pega músicas e ilustra. E ele ilustra Purple Haze, cara. É de chorar de rir. Mas ele faz Kiss This Guy ou Kiss This Guy? Eu não lembro. Eu acho que é Kiss This Guy, porque em nenhum momento tem o loucão lá do quadrinho de feijão no cara. Uma coisa do Tony Hawk 1, que eu lembrei agora, nas telas tem telões que passam os clipes da música. Olha que maneiro, cara. Que maneiro. E enquanto nos outros, que são Next Gen, o caralho, não tem isso. Voltando a falar um pouco do Suicidal Tendencies, a gente falou do Robert Trujillo aí como membro do Suicidal, foi do Suicidal Tendencies durante 3 discos, se não me engano. Agora é engraçado que esse Psycho Virgin aqui não era Trujillo, né? É com outro moleque que quando gravou tinha uns 16 anos. Ah, não sabia dessa. É, porque essa, o Psychovision é do disco Freedom. Não, o Guitar Hero Metallica, ele tem uma música do Suicidal também. E não é com ele, é com outro baixista, não é com ele. O garoto que você tá falando do Freedom é o Josh Paul? Josh Paul, esse mesmo. O garoto é foda, cara. Ele era garoto? 16 anos de idade, cara. Foi quando o Suicidal Tendencies voltou ativa. O Mike Moore pegou de volta o Mike Clark, que era o guitarra base. Pegou o baterista e o guitarrista do antigo Infectus, né? Do antigo Infectus Grooves. E agora, cadê o... Que baixista que a gente coloca? E o Dan Pleasants, né? O guitarrista. Pô, eu tenho um amigo de infância aí, garotão, 16 anos, que toca pra caraca, cara. Quer fazer um teste com ele? Quero. Então chega aí. O garoto chegou, começou a tocar. Caraca, maluco. Que isso, não. Tem que entrar agora. E o garoto ficou. A abertura dele, pra mim, é uma das melhores de todas, que é Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. Boa, Radio. Boa. Bom pedido. Eu sempre joguei Rage Tony Hawk por um desgraçado, e por mais repetitiva que ela fosse, porque quando saiu o jogo do Tony Hawk pra mim, era, eu vou ter música nova pra ouvir, pra descobrir. Além de eu estar curtindo aquele jogo que eu sempre gostei. I wanna rock! Oi, agora vamos falar de Fumachu. Fumachu! Fumachu é muito... Eu vou falar do pessoal ouvir a Fumachu brasileiro, que eu acho, que é o Astron. Eu vou pôr uma experiência aí pra ouvir. Tem uma música do Fumachu, cara, que eu curto pra cacete, que é o Writing Stone. Essa música foi uma música que eu falei assim, pô, vou prestar atenção nessa banda. Até então ela passava batida por mim. Agora, galera, vocês listaram aqui um encontro de bandas que é... A gente não pode deixar de falar, né, cara? Que a gente já citou pouco tempo atrás, que foi o Anthrax com o Public Enemy. Exato. Que deu espaço pra entrar hip-hop no jogo de videogame. Nos Tony Hawk, né? Com tudo, mano. Não foi não só no Tony Hawk, não. É que o Tony Hawk foi o cara que introduziu, né? É, foi o cara que trouxe essa trilha sonora aí pro mundo dos videogames. Tony Hawk começou a pegar legal e pulou coisas mais famosas, né? Tá certo que começou lá no midzinho do Rock and Roll Racing, mas aí Tony Hawk descambou. E com o tempo ele foi podendo comprar musiquetas mais fodonas e caras, tais como Motorhead, e seus pages que abriu Tony Hawk 3 magistralmente. Pô, genial, cara. Não tem música melhor pra abrir um game de ação com Motorhead. Poucas músicas podem se equiparar a isso, cara. Essa especial, essa é uma porrada na cara. Como a gente já falou lá no Máquina do Tempo, foi a música que inspirou muitas bandas porradas como a gente conhece hoje. Metallica, Megadeth, etc. Muita gente bebeu dessa fonte do Motorhead e essa é a obra-prima dos caras. É tão porrada que é o arroz de festa de todos os jogos que tem rock. Tá aí. Aí pra dar uma calmadinha, os caras meteram Ramones, né? É, mas uma calmadinha harmônica, né? É, aquela música que todo mundo conhece como Hey Ho, Let's Go. Let's Go, que é Blitzkrieg Bop, né? O meu filho, que tem 2 anos e meio, canta Hey Ho, Let's Go. Temos o Red Hot Chili Peppers. É, fora dos grandes clássicos, né? O que eu já acho muito bom. Fight Like a Brave, né? Bom, essa música aí é das antigas. Essa música é do Uplift. Uplift Mofo Party Plan. Nossa senhora. É, antes do Blood Sugar Sex Magic, então. Antes do Blood Sugar, com certeza. Aí, musiquinha mais nova, né? O Afid. É, faz. Não parece? Conheço. É, essa eu também não conheço, não. Essa banda, ela tem uma inclusão no jogo, que ela tem um monte agora, inclusive nos guitarreiros. É um desses hardcore pré-emo. Tanto é por isso que eu não conheço. Ela não chega a ser emo, sabe? O cara não chega a chorar, mas é uma corretinha. Ah, eu já considero emo. Tá no mesmo saco. O Revolver, ele tem um preconceito com músicas depois dos anos 80. Mas, Vivaldi, você tolera até os anos 80 ou acabou os anos 70, acabou a música? Não, tolera até os anos 90. Mas... Com ressalvas. É que ele fala que tudo que ele me mostra de novo, eu não gosto. Aí ele vem com essa história que música também acabou nos anos 80. Ou eu gosto de qualquer merda, né? Que é o que eu falo pra ele, que ele gosta de qualquer merda. Ah, muito bom. Na real, o negócio demora pra processar as coisas. Ah, demora. Eu apresentei o Franz Ferdinando, tá? É bom, cara. Eu gosto de Franz Ferdinando, eu gosto de Ferdinando. De 400 bandas que ele me apresenta, eu gostei de uma. E ele vai repetir isso até a morte, sabe? É, ele sempre me esfrega na cara. E eu que te apresentei o Franz Ferdinand. É. Ele vai se agarrar a essa verdade como se a vida dele dependesse disso. Exato. Vai chegar uma hora que você vai comentar uma coisa e falar, fui eu que te apresentei o Franz. Qual era mesmo o nome? Qual que era o nome dele? O nome daquele cara que morreu lá e deu a primeira guerra, eu não lembro. Sim, por aí. Você não vai lembrar o nome da banda, mas lembra da primeira guerra, caralho. Barracos aqui no For Game. Barracos aqui. Aqui acho que a gente vai colocar no final uma enquete. Tipo, gosto é igual o cu, né? Cada um tem o seu. E ninguém mete a mão. É. Quem tem o pior cu aqui? Eu não quero saber porque eu não estou preparado para fazer exame de próstata. Bom, mas você já tá chegando lá, hein? Tá mais perto que a gente, pelo menos. Você é o mais perto aqui. Eu continuo botando minhas fichas na ciência. Em 8 anos, nego, vai descobrir uma forma de resolver isso. Já tá resolvido, é que eles não revelam porque eles ainda gostam de fazer isso lá. Vamos lá, Tony Hawk 4. Tony Hawk 4, cara. AC/DC. Porra, cara. TNT. A gente tem uma performance aí cantando isso no Rock Band. Olha só. É, tô digno, né? Digno não digo. Tô digno pra esconder. Né? É mais digno que eu e o Mario cantando Step by Step. Agora, vocês colocaram a voz de acordo. TNT. Lógico, como é que a gente ia perturbar os vizinhos? Tá gravado aí no YouTube pro pessoal ver, pode que passa. Ó, passa mesmo. Pô, por favor, cara. Ou vai ficar travando que nem vocês estão travando o pôster do manual. É, esse pôster do manual tá meio travado aí. Ah, nem se eu coloco. Olha, esse Tony Hawk's 4, ele foi lançado um ano depois que o Safadão estourou. É? Aí meteram logo a música que eu mais gostei do disco, que ninguém conhecia. Colocaram o Shimmy. Shimmy, Shimmy, Shimmy, Shimmy, oh. Wake up. Shimmy, Shimmy, Shimmy, through wake up. E colocaram a minha banda favorita de todos os tempos, que fez eu gostar de rock. Olha! Que me tirou do Putz Putz, que foi Offspring. Offspring! Olha, eu tava surpreso, cara, até o momento, não ter Offspring em algum jogo de skate, entendeu? Tinha que ter, cara. Não, com certeza. E a música que tem aí é a do primeiro disco. Do primeirão, cara. Black Ball do primeirão. E eles não tocam nem fudendo em lugar nenhum. Não, cara. Acho que ele raramente eles vão tocar alguma coisa do Ignition, né? É. Quanto mais o primeiro disco. Esse eles esqueceram mesmo. Enterraram no fundo. Mas também é toscão pra cacete. Não, é sério, cara. O Ignition já é tosco pra cacete, né? Cara, o Ignition parece um Metallica com pedal feito no Paraguai. Saca a galera que não tem dinheiro pra comprar um pedal de efeito decente pra guitarra? Aí compra qualquer merda feita lá no Paraguai, ela garantia sua idioma, né? Aí sai aquelas guitarras assim, não chega nem a ser torcida, é suja mesmo. É masterizar o Ignition, ficou meio diferente a música aí. Ficou bem diferente. A primeira versão é bem mais tosca. Se masterizaram ele e o Smash. O Smash não tá tanta diferença, mas o Ignition não parece outro disco, claro. É, porque no Smash ele já tava muito mais limpo, né? I wanna rock! Just take those old records off the shelf! Crazy Taxi, já jogaram isso? Eu já joguei isso no Flipper. A trilha sonora desse jogo, a princípio era Soft Spring. Olha. Você liga o jogo, a primeira música que sempre toca é a Wagon. A Wagon é a música que mais dá vontade de sair correndo pelado na luta. Tem mais vontade de sair pelado do que aquela música do merda. Puta que pariu. A música que chama, tô com vontade de sair correndo pelado pela mão gritando. Mas a Wagonette, desculpe merda, mas é melhor. Cara, eu não sei se eu teria vontade de correr pelado, mas... Não, cara, engraçado, as minhas tarefas são um pouco mais comportadas. A minha vontade de fazer é parkour, não vendo a Wagonette, cara. Sair correndo a toda e sair pulando tudo que é parede, obstáculo, cara, por aí. Pra mim, a Wagonette é andar de skate, cara. E acabou, sacou? Sem ficar pelado, cara. Até porque andar de skate pelado é um risco que ninguém precisa se correr. Aí não, nesse jogo aí teram Bad Religion. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Bad Religion, muito bom. Já começa com Hear It, que acho que é a melhor preliminar de uma música punk que você pode ouvir essa música. Com certeza, não. É difícil falar de Bad Religion, cara. Eu não sei qual que seria melhor, não. Que ela dá uma demoradinha pra começar e quando começa é outra de correr pelado e batendo nos outros. Essa você chutar a velhinha na rua, cuspir na cara dos outros. Música da paz, né? Música. música da paz. O Bad Religion tem aquela história do show que eu fui lá e meu irmão, que é mais novo que eu, 5 anos. Primeiro show dele, não foi? Primeiro show do meu irmão. Eu cheguei pro meu irmão e falei: quando o show começar, fodeu, acabou, tamo na porta, não quero olhar na tua cara, se vira. Ele: porra, mas você deve ficar aqui comigo, cuidar de mim, tá louco? Aí o show começou, uma cortina abrindo e o senhor da puta abrindo com American Disney. Aí o que você acha que aconteceu? Acabou, não tinha mais contato com ninguém. A música que ia encerrar, os caras me abrem e o povo fica doido, só não ficar pelado, né? Eu só fui achar os dois no fim do show, deitado no chão. Eles eram os únicos deitados. O cara olhou por cima, não via ninguém, eles estavam deitados, tudo acabado, tá vendo? Você achou que ia ser legal? É, ó, isso aí que é coisa de maluco. Você fica com essas historinhas de querer ouvir eletrônico, aí ó, tomando um rabo, isso que é música de ódio. Aprende a ser macho, rapaz. Agora levanta aí dessa porra desse chão e sai correndo pelado, vai. É. I wanna rock! Tony Hawk Underground. Cagaram na abertura, nem isso, porque a abertura é com hip hop. Mas pra compensar, eles meteram 80 músicas nesse jogo. Ah, olha só, cara. Temos helicópteros, cara. Temos helicópteros. Helicópteros, tá vendo, Vivaldo? Tá vendo? Que ficou me zoando. Que eu fui no show do Deep Purple, que o Helicópteros abriu aqui. E o Vivaldo ficou falando: só você sabe cantar essa porra. Era a única pessoa cantando Helicópteros no Pacaembu inteiro, cara. O mais legal dos Helicópteros é ver que o cara desistiu de um death, de um metal brabo, que eu esqueci qual era o nome da banda da qual o cara fazia parte antes, porque ele queria fazer um rock and roll mais básico, né? Eu ia destacar aqui dessa lista, cara, o Jane's Addiction com o Suffer Summit, do caralho. A apresentação deles eu acho sofrida, né? Assim, não tem por que eles fazerem tanta presepada, né? Assim. Mas o estúdio é muito maneiro. Bom, e quem tava sentindo falta de Dave Navarro tá aí, né? É. O importante é que tem Queen of Stone Age, pô. Melhor música deles. Bom, que é foda falar o nome. É, You Think It's Worth a Dollar, But I Feel Like a Millionaire. Que eles abrem de vez em quando você tá milionário, né? E Turbo Negro, você conhece? Cara, eu não conheço Turbo Negro. Conheço de ouvir comentar, mas... Turbo Negro é a banda da Noruega. Muito buena. Até importei um DVD de lá, que se eu até trocar de TV, porque pega preto e branco pra mim. Pariu? Mas é um rockão do caralho. Desse nível rockão honesto, tipo Helicopter, mas um pouquinho mais extremo, é um dos melhores... Eu vou fazer vocês tocar isso no mais do tempo. Tá aí a dica, não, vamos ouvir, vamos cantar. Tem um monte de Kiss nesse Tony Hawk. Arroz de festa, né, cara? Rock and roll all night, cara. Puta que pariu, não tem música mais arroz de festa do que isso. É. Cara, mas você vai tocar Kiss e não vai tocar rock and roll all night, cara. Pois é, não. Rock and roll all night é um clássico. Cara, rock and roll all night é a prova de que os caras são hitmakers, né, cara? Você pode não gostar de Kiss, mas você sabe, você vira e mexe, você vai se pegar cantando esse refrão. Claro. Uma vez eu li, não lembro aonde, que é muito provável que em todo instante haja uma banda de garagem, pelo menos, tocando rock and roll night no mundo. Clássico. Vai, vamos fechar esse Tony Hawk aí, porque tem muita coisa nessa merda. É, as duas que é legal ressaltar é que o Underground 2 abre magistralmente com os Porta, tocando a farofa dele, né? Mas, cara, a farofa The Doors é a melhor farofa que tem. Direita, feijoada e a cachaçinha no final. Dá uma zoadinha e quebrar o crime, os caras meteram Frank Sinatra e Johnny Cash. Cara, mas olha só, Johnny Cash é rock and roll. Justamente. E Frank Sinatra, idem. Frank Sinatra, idem. A gente já conversou sobre isso uma vez. Mas não dá pra correr pelado ouvindo Frank Sinatra e Johnny Cash. Você anda de terno ouvindo isso, sacou? Não, peraí. De terno Johnny ou de Cash, preto? Não dá pra correr pelado ouvindo as baladinhas dele com a Johnny, né, cara? Aí, feitas pra Johnny e tal. Aí não dá mesmo. Mas ouvindo alguns outros sons dele, até que dá pra, porra, mandar um cuecão. No Scarface tem Johnny Cash também. Cocaine Blues, né? Aí é até maneiro você andar com o nosso querido Tony Montana atropelando todo mundo, vendendo cocaína ou vendendo Cocaine Blues, né? Agora, Frank Sinatra tem sempre uma ironia em torno do Frank Sinatra. É impossível você ouvir Frank Sinatra sem ser irônico, entendeu? Frank Sinatra é um canalha, é o nosso adorável canalha, cara. Frank Sinatra é o nosso mestre ninja onipotente. Frank Sinatra é o Clint Eastwood da música. Bem comentado. Eu sempre falo, quando alguém vira pra mim e fala assim: é, pô, Frank Sinatra, você fala que Frank Sinatra é rock. Eu falei: é, meu irmão, não dá pra dizer que alguém que teve ligações com a máfia não é rock and roll. Vai lá, fala pro cara que ele não é rock and roll. Vai perder o rock. Vai perder o gosto. O cara teve ligação com a máfia, teve ligação com a presidência, cara. Amigo íntimo ali dos Kennedy. Pegou a Ava Gardner, pronto. Precisa mais? Caraca, cara, puta merda. E ainda juntou aquela galera boa pra cacete, cara, que era o Rat Pack, né, cara? É rock and roll e acabou, cara. Quem que comeu a mulher do Kennedy? O Onassis, depois que o Kennedy morreu. Ah, agora não passei outro presidente trocando as bolas. Se bem que o Kennedy comeu a Marilyn Monroe, né? Que, quem, quem foi que apresentou os dois? Que maravilha. Também tem aí Metallica e Stooges, né, cara? Ah, Whiplash, uma das melhores músicas do Metallica. Whiplash, muito bom. Caralho! Whiplash! De qual disco era o Whiplash mesmo? Whiplash é do Kill 'Em All. Deixa eu conferir aqui. Exatamente, do Kill 'Em All, cara. Então nós temos o grande Cliff Burton. Se eu não me engano, é a sexta música do Kill 'Em All. E o cara sabe, rapaz, é isso mesmo. Coisa linda. Isso é coisa linda de Deus. Além de Deus, é o show do Iggy Pop que eu vi também. Daí eu, quando ficar velho e senil, eu quero ser igual o Iggy Pop. Aí você vai correr pelado. O que eu achei engraçado é que ele tem um cara que só corre até o fio do microfone dele, né? Ele pula o ponto inteiro e tem um cara que tá lá só pra desenroscar as merdas que ele faz. Vamos falar do American Westerns. Tem uma coisa diferente dos outros. É esse que tem as curvas exclusivas, né? Acho que meteram bandinhas emo pra fazer isso, sabe? É, que tem Misfits, Suicidal Tendency, Stooges, tudo com bandinha emo, né? E o Emanuel que cagou na Search and Destroy, rapaz. Cara, mas eu te juro, quando você me mandou a pauta, eu olhava pra isso, Emanuel, Search and Destroy, Emanuel, Search and Destroy. Eu ficava relendo isso, acho que umas 20 vezes pra tentar absorver. Pensei em buscar isso no YouTube, eu falei, cara, eu vou negar. Não, não faça isso, sabe por quê? Como é lenta, ficou sem energia, ficou sem feeling. É uma boy band, Emanuel? Emanuel é a Fallout Boy. Só pra destacar que os caras fizeram essa cagada, lançaram a trilha sonora. E a trilha sonora é a capa do The Clash parodiado. E em vez do cara quebrando a guitarra, é o cara quebrando o skate. Pô, eles imitaram o London Calling, é isso? É. Vou pôr aí no post pro pessoal ver. London Calling é a capa mais parodiada que tem, né? Porque, se não me engano, ela já é parodiando uma capa do Elvis. É. Então, a capa do Chris Cornell parodia a London Calling. Esse álbum novo parodia? Eu não vi a capa. É. Então, como é que ele pode quebrar alguma coisa com aquela música que ele tá cantando? Ele tá querendo fazer boy band sozinho agora. Bom, eu já falei o que tinha que falar desse disco. É, não vamos falar sobre o Chris Cornell, não. Vamos falar de SSX on Tour. Que abre um jogo de snowboard desse na montanha com Iron Maiden. Que musiquinha? Run to the Hills. Para ele abre com isso? Abre, é uma animação, cara. Um desenho, um estilo bem foda, assim. A gente vai colocar a abertura também no post pra todo mundo ver. E a música tá editada, assim, ela ficou com um minuto no máximo. Mas os caras fizeram tudo perfeitinho, sabe? Casamento de áudio e vídeo, assim, meu, ficou perfeito. Acho que é uma das melhores aberturas de jogos que existe. Pô, caraca, quero ver isso. E nessa trilha sonora, tem uma banda aí que toca Pacheiro, né? Death From Above, 1979, cara, muito bom. A única banda que o baterista canta que presta. E é incrível como o cara faz uma sonzeira com aquele baixo, né, cara? White Stripes pra macho. É isso aí. Tem uma música que eu não consigo ouvir sem ser no vinil, que é Dio, na frente de Shout. Eu preciso ouvir o ranger da agulha antes dela tocar. Porque se eu não ouço isso antes, não dá aquela paldurice que a música dá, sabe? Paldurice? Com certeza. Agora, coisa que quase ninguém sabe, né, cara? O Dio começou fazendo rockabilly tipo Elvis Presley, né? É, não sabia não, pô. É, mano. Vivaldi tem bolo agora. Vivaldi, ele faz rockabilly, dancinhas agora. Se o pessoal de São Paulo quiser ir no The Clock, o Vivaldi bate cartão lá. Pois é, cara. Então, cara, procure no YouTube por vídeos do Ronnie James Dio em início de carreira, fazendo aquele rock and roll com aquele vozão graveirão. Pô, cantando tipo grave Presley, ainda. Cara. É bem a escola do Elvis. Ele canta americano também, aquela música italiana de 1950 alguma coisa. Ele é italiano, né? They wanna be americano, americano, americano. Cara, ele é descendente italiano, ou italiano, sei lá, bem capaz. Aliás, outro dia eu tava vendo um vídeo, um documentário de rock, onde o maluco perguntou como surgiu o símbolo lá do chifrezinho de diabo. Ele faz com a mão, ele disse que veio da avó dele, né, cara? É. Deixar claro pra criançada, a gente tá falando aquele sinal que todo mundo faz no show de rock, quem inventou isso foi o Dio, criançada. Sem querer. Exatamente, né? Crianças. Foi Ronnie James Dio que inventou o sinal do heavy metal, onde você levanta os dedos, indicador e mindinho. E se você levantar o dedão, virar I Love You pra surdo mudo? Porque uma vez falaram que a Xuxa fazia o sinal do capeta, né? E na verdade ela tava fazendo a I Love You com o pseudônimo. Olha só, bom saber. Será que o Dio queria falar que amava todo mundo? Dio que... É, na verdade ele tava xingando um cara que xingou ele. Não, na verdade o Dio tava fazendo vá de reto satanás, assim, porque era assim que a mãe dele usava esse símbolo. Sabe, assim, aquelas coisas pra espantar molhado. Ele fez como uma resposta a um cara que fez não sei o que pra ele no show. É, aí ele isso, fez esse gesto, então, que tipo colocava na frente da testa, assim, né? É, exatamente. Não, mas isso, né? Essa brincadeira é realmente, eu não sabia que vinha da avó dela, mas essa brincadeira era pra espantar exatamente o Evil Eye, que aqui no Brasil nós chamamos de olho gordo. É, olho gordo, exato. Justamente. Aí o pessoal interpretou como sinal do diabo e ficou até hoje. É, e hoje qualquer um que vai no show de rock tem que fazer isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não põe o Stand Up and Shout do Dio no vinil pra ouvir e depois corre pelado, não, né? Não, isso aí é só... É porque não dá pra você ouvir na rua com o vinil tocando e se botar na cintura e sair ouvindo, entendeu? Fim do lado A. Vire seu MP3 player e ouça o lado B. Caso seu tocador não seja compatível com essa tecnologia, o lado B estará disponível para download em alguns dias. Bom dia, boa tarde, boa noite! Um bom solstício de verão! Que viado! E aqui quem fala é Shinkoio, e tirando a dívida, juros, dividendos, como dito os Titãs, e sexo conforme o traje a rigor, eu gastei mais dinheiro esse ano com... Esqueceu? Caralho, o que você tá falando? Com shows do que o ano inteiro até agora. Mesmo andarim de cabeça pra baixo, tu vai entender. Não, você pode entender tudo bem, mas é difícil entender o que esse cidadão aqui escreve nos e-mails. Eles já sofreram um pouco no MSN, a minha digitação rápida ainda tem algumas falhas. A sua digitação rápida é rápida porque você come letras, né, cara? Por isso que ela é mais rápida. Letras, eu como, vírgula, acrescento, troco, entendeu? Eu já sou... É uma. Acho que isso aí é consequência de ouvir muito Muqueca de Rato. Eu vou atropelando as palavras. Olha essa frase do. Olha só, abre aspas. Tô formatando a pauta Fiale e aqui já te deu certo. Registros altos. Muito bom, muito bom, muito bom. Ainda bem que eu guardo como história. É que eu tava. Eu tava ocupado, mano. Eu tava alucinado na pauta aqui. Pelo menos eu tenho um nome de banda errado aí na pauta, falou? O show de teatrinho que a gente viu aqui, que foi com o Vivaldi, foi o do Kiss, né? Kiss, você tá comprando, sabendo que você vai ver teatro com direito a maquiagem, luz e cenário. É. Só faltou a menina levantando os negócios peitos do meu lado, né? Como aconteceu. Do meu lado, quase que. É. Aí ia valer a pena. Já pensou se o Vando fosse mais underground, as meninas jogar OB no palco? Não precisa tanto, cara. Gangrena gasosa aqui no Rio de Janeiro, a gente encontrava isso fácil. Sério? Eu sempre quis ver um show do Gangrena. Se eu não me engano, acho que é o nome do Cláudio que parodia a capa do Elton. A capa do... Caraca... Fugiu o nome do cara de novo, puta merda. O que lançou agora o disco com o... Puta que pariu, fugiu todos os nomes na minha cabeça. Fugiu. Fugiu. Pô, ex-vocalista do... Do... Sendo que o final... Não... É música de correr pelado? Então vamos pular. Quando eu era moleque, o primeiro filme de sacanagem que eu vi era de ginecologista. Eu passei a minha vida inteira até uma fase pensando que era daquele jeito. O cara chegava, nossa, está muito ressecado, eu vou fazer uma massagem com a vida. E tudo sendo gravado, né? Puta merda. Pior é que isso vai pro ar. Hangar, puta, eu fiquei na parede, tive a oportunidade de levantar uma mina lá, sabe? Opa! Peitinho! Buzinada no peitinho, mano. E olhando assim em cima de mim, naquele camarotinho lá, tava aquela Penélope da MTV. Cara, não é uma visão muito agradável. Putz, cara, eu não entendo como é que nego tenta falar que aquela mulher é gostosa, cara. Ela é filha do Marcelo Nova, cara, não tem como ela ser gostosa. A visão que eu tava tendo de baixo, com ela com aquele shortinho atochado na racha, tava até que agradável. Olha só. Eu tô adorando falar nesse podcast dedicado a sacanagem. Já pegou o espírito da coisa. E pra onde você vai agora? Bingo. Tá ficando velho mesmo, hein, tio? Aí, falando em videogame, o que você gosta de jogar, tio? Bingo. É, mas isso não é videogame, mas tá bom, né? Posso chamar só de Dave, cacete? É chato falar esse nome inteiro. E o meu hot parece que é quente. Tá quente aí? Yes, I'm hot!